tem fogo, queima doce feito mel. Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu. Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou, até se acabar em cinzas, apagando nosso amor. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá. Só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua. Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá. Só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua. Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Criado na cidade, estudei na faculdade e cheguei a ser doutor. Me casei com a Cristina, uma joia de menina, mais bonita que uma flor. Como era nosso intento, logo após o casamento deixamos a capital. Pensando em nosso futuro, procuramos o ar puro aqui na zona rural. Faz um ano mais ou menos que moramos neste ermo, já estou arrependido. Espinho de carrapicho, carrapato e outros bichos deixa a gente aborrecido. Foi pensando na estiagem que plantei arroz na vargem lá na beira do riacho. Depois que o arroz cachou, o riacho transbordou, levou tudo o rio abaixo. Na cidade eu divertia, o trabalho fazia pra mim era brincadeira. Mas no cabo de uma enxada sinto a barra mais pesada, quase morro de canseira. Nas noites que não tem lua, o meu drama continua até outro dia cedo. Só com luz de lamparina, coitadinha da Cristina, chega até chorar de medo. A saudade me devora, me recordo toda hora, meus amigos e meus pais. Estou magro feito um grilo, já perdi 14 quilos, isso é sofrer demais. Merece a nossa homenagem o ilustre personagem que sacia nossa fome. Só depois do meu tropeço eu fiquei sabendo o preço do feijão que a gente come. Vou deixar essa palhoça e não quero mais a roça, chega de serviço bruto. Pra cidade vou voltar, nem que seja pra morar no porão de um viaduto. É certo que o povo diz, a grandeza do país é o caipira que constrói. Pois o nosso alimento vem da garra e do talento desse nosso irmão herói. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. É ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu

majestade o sabia. A majestade o sabia. Dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade, pra esse mundo de Deus. É que o meu eu, este tão desconhecido, jamais será traído, pois este mundo sou eu. E agora, vamos lá, todo mundo assim. Só dá voz, vai. Ai, ai, ai, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Estádio sabia. É ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. Num saco de estopa com imbira amarrado, tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de estola, um arreio, um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tenho uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta o pavio. Pra lembrar o frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de canudo longo, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito na cerca quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei. Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha tralha num saco amarrado, num canto encostado que sempre guardei. Me representa um belo passado, a vida de gato que tanto eu gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz o futuro sem violar a lei. O saco é relíquia com meus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida aguentei o taco, e o ouro do saco é a recordação. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Ela me abraçou, me deu um beijo de mel e ficou debaixo da aba do meu chapéu. Ela me abraçou. amor é uma festa apaixonada. E eu não fico longe do meu bem querer, pois quando caio nos braços da minha amada, esqueço tudo e não quero nem saber. Ela me ama e eu sou doido por ela. O nosso amor está no fruto e na raiz, mais apertado que barriga na fivela. Agarradinho é que a gente é feliz. www.targetw.com e viva o mundo Target. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Aô, paixão. Judia, passa por cima. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só sei sofrer, pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Chorando largado. Eu volto pra casa de cabeça cheia. Todo mundo ouve, todo mundo ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Apresentamos mais uma edição do Moda Sertaneja, que finalizou ao som de Guilherme Santiago, meia-noite e meia. Eu, Juliana Fernanda, estou indo nessa, mas volto a qualquer momento aqui nas melhores rádios que são Target, para os melhores ouvintes, milhões em todo o planeta, que são a razão de tudo. E continue vivendo o mundo Target em targetw.com, a referência para o mundo. onde você confere as paradas musicais que o planeta todo visita e tudo de melhor da música, moda e entretenimento. O melhor conteúdo para você se viciar, targetw.com. Fiquem todos com Deus e até mais. Grande beijo! Você ouviu na rede internacional Target Radios, moda sertaneja. Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.